acariciando um punhal, baby. Baby, baby, baby. Uma boca seca num deserto sem fim. Nem me toque que você é só miragem pra mim, baby. Espio noite e dia sua vida secreta. O frio de São Paulo me faz transpirar. Sou vítima, oh, vítima, oh, vítima da sua janela.